Se não resista, dança. Produto envolvente tá na pista, dança. Eu não era ninguém aqui, eu era feio, agora eu sou MC. Então dança, malvada, dança e não resista, dança. Produto envolvente tá na pista, dança. Eu não era ninguém aqui, eu era feio, agora eu sou MC. Cheia de marra, hein? Andando com os playboy do prédio, tédio. Eu já nem sei qual é teu critério, cheia de amor, hein? Eu nunca te vi assim, viu dois vídeos meu no YouTube, virou fã, pulou em mim. Então dança, não acreditável, hoje é fã. Dança, de lingerie na webcam. Ei, Joe, o estilo ainda é William Show. Sem luxo e de skate, é da chuva de flow. Procurando acertar corações em combate. Mas como é que acha certa nesse mar de papa, mas oi, verdadeira? No evento eu sei que tem. Vem, nem precisa dançar tão bem. Vem, e que hoje tudo acaba, zen. Corta o pano te envolvente e te relaxo também. Então dança, malvada, dança e não resista. Dança, tudo te envolvente tá na pista. Dança, eu não era ninguém aqui. Eu era feio, agora eu sou MC. Então dança, malvada, dança e não resista. Dança, tudo te envolvente tá na pista. Dança, eu não era ninguém aqui. Eu era feio, agora eu sou MC. Eu não era ninguém aqui. Eu era feio, agora eu sou MC. Ei, ei, ei, ei, brother. Supimpa, supimpa, supimpa. Isso mesmo, supimpa. Pra todos e todas ligados a essa noite.